Bom, número 92, informação Foxtrot confere, Recife autorizado via PESILO no 71370. Perfil de saída PUCA, transição Caju, corresponde 5570, frequência do controle Salvador, 120, destino 8. 570 autorizado, PESILO 7, PUCA, transição Caju. 5 7 0 4 0 8 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 João Pessoa. Caso 175, 420 João Pessoa, previsão ataque, ficou no 92 via Índia. Reporta o posto perdão no zero, pronto, que legal, no zero no meio. Vai reportar o posto perdão no zero, o Delta é 17, foi 27. 17, foi bem, copiado. Simona, 117, 117, é isso? Não, senhor, é 17, 17. Que grande. Bom dia, contato radar, para o nível de voo 370, vim sair da PUCA. PUCA, PUCA, 370, voo, com o nome da 2748, direita, taxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, é o 08, com 1972. guarda pra Copa. A chance que recebemos foi que Guarulhos tá fechado pra decolagem pra Raposo e Guarulhos, quer dizer, com o fluxo do nevoeiro durante a madrugada. Vou confirmar com o centro retorno. Sim, Guru 173, autorizado para o feedback assinamento, Franco Copa. Guru 173, autorizado Guarulhos, e eu com o número 0, Taubaté, nível 360, sai do São João, transição módica, primeira curva direita, transpondo 5003. 3 autorizado, alinhado e colapso estilo 0, vento 280 graus, 02 norte. Alinhado e colapso Voo 173, voo no ótimo. Ok, obrigado, direto no ótimo, voo 173. Para isso, eu vou entrar no Recife, frequente 25.1. 25.1, vai chamar a Lua 173.